Trânsito parou, farol vermelho, sentado na motoca, lá vem o pesadelo. Que quer dinheiro, que quer seu carro, relógio caro, patrimônio confiscado, sequestro, relâmpago, caixa eletrônico, operação do dia. 600 conto, dinheiro é poder, poder é tá no jogo. Sem essa porra, eu tô ficando doido, muito cansado de roer osso. Embaçado tipo carne de pescoço, sábado, sol, só putaria. Eu tô de olho na gostosa da vizinha. Meu bairro pá é uma arena de rodeio, só cavalo chucro de coice violento. Não sou sargento, a disciplina é sua. Um humilde guarda belo fica olhando a rua. Realidade nua e crua. Bagulho doido, o mundo da lua. Malandro Coca-Cola, vulgo pressão. Quis dar balão no bagulho do patrão. Mudou de bairro, mudou de cidade. Voltou pra ver a mãe, que infelicidade. Foi tarde pra pensar, dizer que errou. Dever pra vagabundo é um terror. Foi, não teve boi, foi, perdeu a linha. Foi, desceu mais um, foi, sem anistia. Lamentável fato, fim horrível, cuzão. Pensou que era bandido. Amarelou, quer se jogar, ah, filha da puta. Pá, pá, pá. Lei da selva, aqui não tem pano. Tá no jogo, é pra jogar. Amarelou, quer se jogar, ah, filha da puta. Pá, pá, pá. Lei da selva, aqui não tem pano. Tá no jogo, é pra jogar. Fuga para a vitória, cê sabe qual que é. Se a jogada é bruta, tem um que ser Pelé. Agilidade, desempenho, característica de preto brasileiro. Tenho talento, eu tenho ginga. Só não vou morrer tipo Mané Garrincha. Apostando algumas fichas na partida Brahma vs Kaiser. No balcão da padaria, strike, garrafas de montão, de um lado e do outro. Esportista novo, caído e bem louco. Deste amistoso, veteranos têm as suas marcas. Caras raladas, canela inchada, competidor bom, bateu recorde. Premiado foi com a cirrose, mais uma dose. Ó céus, ó vida, ó morte, mais uma dose. Chega em casa, cola a mulher no box. Quebra tudo, filho vê tudo, total desordem. Bebe tudo, mistura tudo, se acha homem. Mais uma dose de violência, fim de jogo. Venceu a besta. Amarelou, quer se jogar, ah, filha da puta. Pá, pá, pá. Lei da selva, aqui não tem pano. Tá no jogo, é pra jogar. Amarelou, quer se jogar, ah, filha da puta. Pá, pá, pá. Lei da selva, aqui não tem pano. Tá no jogo, é pra jogar. Feijão no fogo, o filho chora. A mãe na rua, pedindo esmola. Ódio consome, revolta tudo. Coab 2, final do mundo. Grupo de risco, Rubi no brinco. Na Avenida Itaquera, pleno domingo. Sinto muito, é lamentável. Bolso vazio, uma presa fácil. Caneta e papel, o céu é o limite. Aqui na terra, sobrou o crime. Patife, sobrou meganha. Mano contra mano, guerra urbana. Reflito o passado, conta mancada, vejo o presente. Grande bosta, penso no futuro, fico inseguro. Meu filho tá na rua, eu tô atrás do muro. Vou adotar outra filosofia, uma vida um pouco mais sadia. Robin Hood teoria, implementar, ouro de lá, trazer pra cá. Tem sangue bom em BH. Aí maluco, vamos chegar. Poder ilimitado, do bairro pro estado. Playboy apavorado, tá só tomando em quadro. O confiscado ninguém viu. Na neblina, tomou Doril. Vai, vai, vai, mano. E se o governo não investiu? Agora é nós no comando do Brasil. Amarelou, quer se jogar, ah, filha da puta. Pá, pá, pá. Lei da selva, aqui não tem pano. Tá no jogo, é pra jogar. Amarelou, quer se jogar, ah, filha da puta. Pá, pá, pá. Lei da selva, aqui não tem pano. Tá no jogo, é pra jogar.